Salvador, muito boa noite. Santos 3178, final LS. Então 3178, reporta marcador externo, baixar travado. Reportará, 3178. Sobre o marcador externo, baixado e checado, 3178. Então, 3178, tráfego avistado, o vento 140 graus, 0619, autorizado pouso, pista no zero. Pouso autorizado no zero, 3178. TAN 3178, seu solo 22, libera a pista, chama o solo 121, décima 1. 1211? Novo Salvador, boa noite, voo 9723. Ponto espera. Tan 3305, mantém o ponto espera. Novo Salvador, gol 19723, boa noite. Voo no 723, altímetro 1098, já baixada travada? Afirmo. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 norte. Autorizado, no 723. Tan 3305, visão com banho da Gol na final da pista 10? Afirmo. Após a passagem do banho da Gol na final da pista 10, Tan 3305, ali mantém, capitão 10. No 723, seu solo de 28, direito no 21, décima 1. Tan 3305, vento 140 graus, 079, autorizado a decolagem, pista 10. Livre decolagem, pista 10, Tan 3305. TAM 3305, decolado em Salvador 31, controle em 19, 18. 19-8, obrigado, boa noite. 3305. Uhul. Salvador, boa noite. Xené 6212, estabilizado na sinal do X-Ray. Oxené 6212, o altímetro 08, tráfego avistado. Já baixado travado? Ainda não, vou lhe reportar baixado travado. Ciente, então. Baixado travado, passando marcador externo, Xanier 6212. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus, 07 nós. E pouso 10, 6212. A Lima tem capitão 05001 da Azul. Obrigado, Daniela, mantém 001. Torre, boa noite, Azul 4298, estabilizado, ele é X-Ray. 4298 Azul, altímetro 1008, reporte marcador externo, baixada travada. Chama externo, baixada travada. Oxalé 6212, seu solo 34, direito 12, 1 décimo 1. 211-6212, boa noite. O Azul 5001, autorizado a decolagem pistão 0, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado a decolagem 001, boa. Direção externa, trem baixo travado, 4292. Ciente, aguarda na presença da pista livre. Azul 4298, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 08 nós. Pouso 4298. Azul 5001, decolador 36, controle 19, décima 8, bom voo. Azul 500 no Torre. O Azul 5001, controle 19, décima 8, bom voo. Salvador, boa noite, por 9250, se aproximando do Monte Espera da Alpha Beta Pronto. Gol 9250. Ali mantém a cabeceira 10. Ali mantém 10, 9250. Azul 4298, seu solo 39, libera chama solo em 121, décima 1. 211, azul 4298, bota. O 9250, autorizado a decolagem, pista 10, o vento no 50 graus, 07 nós. E livre decolagem, então no 0, 150, com 7, voo 9250. 9250, decolar 241, controle 1 no 9-8, bom voo. 398, grato, boa noite, com 9250. Torre, é o Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, a intenção é pouso na mata, direto? Afirmativo. O altímetro 1908, o vento 150 graus, 07 nós. A princípio, reporte curto final, piso 17. Vai reportar a princípio na curta final da 17, Charlie Alfa Tango. Uno 134, autorizado, ingresso de decolagem, piso 0, vento 150 graus, 08 nós. Coluna 0. Curta final da 107, o Charlie Alfa Tango. Gente, Charlie Alfa Tango reporta no solo controlado da Bata. O vento 140 graus, 08 nós. O altímetro permanece no 08. Reporta no solo controlado da Bata, Charlie Alfa Tango. Reportará no solo controlado da Bata, o Charlie Alfa Tango. Uno 134, decolado 54, controle 119, décimo 8, bom voo. 198, Uno 134, obrigado, bora lá. Oi, Salvador, Oxenê 63, 13, boa noite, está passando o marcador externo, abaixa de travado. Oxenê 63, 13, tráfego avistado, altímetro 108, autorizado pouso, pista 0, vento 140 graus, 08 nós. Baixar de travado, confirmando? Afião, baixar de travado, autorizado pouso, parceiro 13, Oxenê 63, 13. Só para informação, caso receba o seu Tiquens, temos um helicóptero pousando aqui na pista auxiliar, o esquilo. Já quase no solo, não interfere. Sente, Xenem, 3x3. Afirmativo, Charlie Alfa Tango, seu solo 5-5, frequência livre no corte, até a próxima. E o São João e Santa Mara, tá bonito? Tranquilo. Se ele vai no transporte, eu te arrefatando, por gentileza. Charlie Alfa Tango. Salvador, boa noite pro 098. Bolo 098, número 2 na aproximação, altímetro 108, já baixado travada? Baixado travada. Agora apenas a pista livre. Poxa, né, 6313, seu solo 58, direito ou 12, 1, décimo 1? Direito 12, 1, poxa, né, 6303. Reporta pista livre, poxa, né, 6313. Reportará. Agilizando, a medida possível. Oi, Salvador, boa noite. Passaria 2224, estabilizado. Zero na pista, Xané, 6303. Bono 098. Livre pouso, pista no zero, vento no 60 graus, 0629. Livre pouso, 098. 2224, passaria de abaixar a travada. Afirmo. Condição de aproximação, guarda da pista livre. Altímetro no 0118. 24. Xerém 6303, solo 121, décima 1. 211, boa. Bono 098, seu solo 00, direito 12, 1, décimo 1. 121.1. Passarei 2224, autorizado pouso, pista no 0, vento 150 graus, 0612 nós. Autorizado pouso, 2224, passarei. Passarei 2224, seu solo 02, Libra direito, chama solo 121, décima 1. 201. O trip 5393, autorizado, a linha decolar pista no zero, vento 140 graus, 08 nós. Ingresso, a linha decolar no zero, 5393.